Recuperação de Cáceres, vai o paraguaio, cotado para disputar a Copa do Mundo na África do Sul. Cáceres para Zé Luiz, domina no pivô da intermediária ofensiva, adiantou passe para Renan Oliveira, o autor do gol, pedalou, entrada da área, pode fazer, rolou para Júnior, quem sabe, cruzamento por baixo, resvala na marcação, voltou ainda para Júnior, prende a redonda, fica sozinho, faz o passe agora, adianta a redonda na direção de Muriqui, está dentro da área, rolou para Fabiano, pode até chutar, é o que ele faz, chegou a resvalar no travessão antes de entrar, uma pintura, uma bomba, Fabiano é demais, ele é totalmente demais, 4 minutos segundo tempo, 2 para o Atlético, 0 para a Caldense, Henrique Silva. Realmente uma jogada maravilhosa, Álvaro. O Renan Oliveira na entrada da área rolou para o Júnior rolou na meia lua para o Fabiano, que soltou um petardo na gaveta do goleiro Marcão. Fazer o segundo gol do Galo, Fabiano enriqueceu o placar no Mineirão. Agora Galo 2, Caldense 0.